Cara, agora eu tô com a música, acho que o Mou cantou lá do... Quem me chamou? Não, foi eu. Foi Dario. Ah, quem eu tô com a... me chamou não vai querer voltar. Cara, essas músicas ficam muito fáceis na minha cabeça. E o Aí Se Eu Te Pego? Não, para. Aí é sacanagem, velho. Não faz isso, não. Canta em inglês. If I catch you. Não precisa cantar. Saturday in the party. Vocês estão falando de Michel Teló mesmo? A gente curte, cara. Fale por si só. Olha o nível da conversa que você tá se metendo. É, fale por si só, mas foi ele que chamou pra cantar, né? Droga, me pegaram no pulo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. O podcast onde o tema serve somente para desviarmos o assunto. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre brucutus. Os filmes dos maiores brucutus dos anos 90, 80 e o que mais estiver pela frente. Eu vou começar apresentando o pessoal da mesa. Eu sou o Joker, o palhaço. Temos aqui também o Senhor Inferno. Nada pouco. O Senhor Mou. Oi, o Senhor Mou está aqui. Hoje com ânimo, né, Mou? É, convidado importante hoje. E também o Senhor Victor Sorg. O réu. E um convidado de garbo e elegância, diretamente do MDM, o réu. Bicha, viado. Chupa rola. Cu de vocês. Namorado do Rosinha. É um Rosinha do Change, pô. Vai dar briga. O do réu é o Creed. É, eu pensei que o réu ia falar, né? O Rosinha do Change, o meu é o Creed. Eu não sei o que é pior, falar que é o namorado do Creed ou o irmão do inferno, né? O Creed tá meio saidinho aí, né? Mas a história dele é com um ex-membro, né, do MDM. Ah, okay. por falar nisso, eu não sei se você percebeu, Real, mas tem um alguém aqui da mesa que tem a voz, segundo o Ultra, muito parecida com um ex-membro do MDM. Atrás de você! Mas deve ser a região que eles habitam. É. É bem perto, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né? Mas é isso aí, vai, vamos começar o podcast. Mas agora ficou mais perto, né? Com a linha aérea entre Pelotas e Campinas, a Transviadólica. Rapidinho você chega aqui. É a ponte do arco-íris, né? A verdadeira ponte do arco-íris, isso aí. No cu de vocês todos. Orgulhosamente apresenta. Vem, seu infeliz. O podcast é uma tristeza. Eu tô passando mal. Ou nesse podcast ou em qualquer outro. O Voltomotoku de novo. Ou nesse podcast ou em qualquer outro. O Motomotoku de novo. Carnaval é Mou Beleza. Então tá, eu vou começar com o direto já com o convidado. Ô Hel, qual. Diga. Cara, assim, quem é o melhor brucutu pra você, assim? Mas assim, claro, leve sempre no sentido de aventura, de cinema e tal. Qual cara, o outro sentido que ele respondeu essa pergunta, cara? Qual que tu acha mais gostoso? Com todo respeito ao cinema massa velho dos anos 80, mas o Clint Eastwood, né, cara, é o brucutu mais foda, assim. Os filmes dele são melhores, né? Ele é um cara mais foda e não precisava exagerar, assim, né? Ele é bom ator também, né, cara? Além de ser brucutu. Que controvérsia, Mas é o David Brasil agora. Interpretava quase sempre do mesmo jeito, né, cara? Mas é o jeito, é o estilão dele, né, cara? Gente cerrado, né? Falando com a garganta, né? É, eu comparo, tipo assim, o estilo dele meio como o que o Jason Statham faz hoje. O Jason Statham, se você perceber, todos os filmes ele é o mesmo cara. Se você... É, e sempre, né, interpreta do mesmo jeito. O Clint Eastwood era um pouco assim, né? Foi engraçado mudar depois, né, no final da carreira, já velhaco, né? Cara, mas eu acho que ele envelheceu do mesmo jeito. O Gran Torino, ele é a mesma coisa, cara. É, no Menina de Ouro também, né? Ele é aquele cara. Ele é o mesmo cara. Eu acho que na vida real ele fala com a mulher dele. Pode. Eu te amo. Make my day, né? E o Clint prova que pra ser brucutu não precisa ser musculoso, mega fortão, né, cara? É um velho, um magrelo, né? Que sempre foi um magrelo. Mais ou menos, né, cara? Quando, nos anos, final dos anos 60, início dos anos 70 ali, ele era, tipo, aquele estilo dele era o brucutu da época, né, cara? Tem um filme que ele fez que ele era guarda-costas do presidente. Ele tava... A Linha de Fogo. Linha de Fogo, muito bom esse filme. A René Russo, não é? Aham. É o John Malkovich, o terrorista, né? Exato, muito bom esse filme. E ele não era magrelo não, cara. Tinha que ver o velhão lá, correndo atrás do carro presidencial, bufando lá. Engraçado, o parte do filme é isso, né? Porque ele tá prestes a aposentar e ele não quer meio que se aposentar. Mas ele não tem mais idade pra acompanhar o pique de segurança, o presidente tá no carro. É legal, eles tiram um sarro dele, né? Tem uma hora que ele tá dormindo, aí os caras chamam, acho que os paramédicos falando que ele tá tendo um ataque cardíaco. É. Aí fica todo mundo zoando ele por causa da idade no filme. Vocês assistiram Cowboys do Espaço? Assisti, pô, muito legal esse filme, cara. Opa, caramba, que era assim, os brucutus dos anos 60, 70, né? Exatamente. O pai do Kiefer Sutherland com o Gardner lá, que eu esqueci o nome. Tommy Lee Jones. David Guy. Não, James. James Garner. James. Games Garden. Eu vejo ele é nórdico. Nossa, é muito maneiro, cara. E como o diretor? O Clint Eastwood, pô, nota 10, cara. É um cara versátil, né, cara? Faz filme de tudo quanto é jeito. Pô, fez. As Pontes de Madison não é dele? É dele, né? Ele dirigiu. É um romance rasgado, né? Tal. O Menina de Ouro também é um dramalhão daqueles. É o Menina de Ouro. Mas é um filme, cara. É. Ah, o Gran Torino também é um bom filme. E sem falar aquela fase dele, né, nos anos 80, 70, que ele dirigia também, né? Se eu não me engano, esses filmes como o Destino do Senhor da Guerra, aquele Fire Fox, vocês viram esse filme? Raposo de Fogo? Que ele vai pra Rússia roubar um avião. Isso eu não vi, velho. É, pico, né? É, ele dirigia a maioria dos filmes dele nessa época também, né? É tipo o Sly, né? Dirige, atua, faz roteiro, filma... É, a diferença é que o estudo faz bem, né? O filmaço dele, Carta de Bojima, filmaço. É, são também, dois filmes. É Carta de Bojima, esqueci o nome do outro. Qual o nome do outro? É, alguma coisa de honra, não é? Sei que lá de honra. Glória, coisa. Honra, uma porra dessa. É. São visões sobre o mesmo evento, né? Que é a conquista da ilha de Bojima. Porra, um com a visão dos japoneses e outro com a visão dos americanos, né? Sobre exato. Isso. Cara, um dos filmes que eu mais gosto do Clint é aquele Por um Punhado de Dólares, cara. Nossa, muito foda, filme, cara. Muito bom, cara. Eu gosto desse e gosto dos Imperdoáveis, cara. Eu acho Imperdoáveis do caralho. Pô, os maiores westerns que eu já vi, Imperdoáveis. Né? Aquela cena do Por um Punhado de Dólares que ele fala lá pro Papa Defunto lá, ó, faz 3 caixão aí. Aí vai lá, aí ele tipo, mata os caras, me enganei, era 4. Então, tipo, o cara. É o Brucutu, né, cara? O máximo, o expoente máximo do Brucutu. Eu acho que, cara, o cinema Brucutu dos anos 80, eu acho que veio muito dele, né? Do Dirty Harry, principalmente, né, cara? O Dirty Harry era o, eu acho que foi o precursor. Apesar do Charles Bronson, né, cara, ter feito vários brucutus, mas o personagem mais marcante do Charles Bronson era o Paul Kersey, né, que não era um brucutu essência, né, ele era um arquiteto pacifista, que daí as circunstâncias levaram ele a ser justiceiro. E já o Dirty Harry não, ele era um cara, tipo, ele era violento, filho da puta, né, cara? É, porque gostava de ser violento, né? Não, eu acho que a coisa já vem um pouco mais de antes. É, eu acho que nos anos 80, que assim, fazer um pequeno resumo, assim, acho que nos anos 70, primeiro que existiu, teve um cinema um pouco mais libertário, um pouco mais inovador, procurando mais ideias, mais linguagens novas. Nos anos 80 foi meio que o contraponto disso, um cinema um pouco mais conservador, né, uma visão um pouco mais yuppie, né, que era... estava em moda na época, e eles procuravam resgatar os valores anteriores da década de 70. Então acho que eles procuravam resgatar os valores meio que do western, tipo John Wayne, o próprio Eastwood também que fez o western, Charles Bronson fez o western, mas eles procuraram resgatar os valores desses heróis, da oeste americano, que foi feito na década de 30, 40 e 50, né, procurar resgatar esses valores e trazer eles para a década de 80 como contraponto ao que aconteceu na década de 60 e 70. Fazer um cinema um pouco mais conservador, mais clichêzão e com mais aventura, com mais emoção e com menos papo cabeça. Na minha ideia, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. É, a gente tem que levar em consideração também os anos 80, a política, né, cara? Exato, exato. Era o Reagan. Era o Reagan e aquela política extremamente conservadora e intervencionista, né? Então isso... sem falar que o cinema dos anos 80 girou muito em torno das... Ainda mais esse filão, né, dos filmes de ação, que era os dois israelenses safados lá, o Menahem Golan e o Yoram Globus, né? Então eles só faziam filmes assim, né, cara? Que os vilões eram russos ou árabes ou latinos, né, cara? O próprio Reagan era um cowboy. É, ele fez uma série, né, de TV, que ele era cowboy, e fez um filme que ele contracenava com um macaco. Só pra mim, o macaco que não tocava a bateria. Aliás, macaco, né, cara, é uma coisa interessante. Como o cinema gosta de macaco, né, cara? A Chita. Tem aquele filme do Matthew Broderick, lembra? Tinha um macaco também. O Clint Eastwood fez um, né? Era dois filmes, aliás. Era aquele, o Punhos de Aço e o Louco para Amar, Doido para Brigar, que ele tinha um... Como é que era o nome do macaco nesse filme, cara? Clyde, direita! E o macaco, pô, dava uma porrada nos motoqueiros, lembra? Esse filme era muito ruim, cara, mas era legal pra caralho. Eu tenho, cara, isso aí em DVD. Não tinha um macaco no Crocodilo Dundee também? Cara, não lembro, cara. Crocodilo Dundee? Acho que eu fui muito longe, né? Acho que não tinha, não. Acho que tinha crocodilo só. Né? Ah, faz sentido. Crocodilo Dundee tem a cena clássica da faca, né? Da faca. Dá o dinheiro pra ele, por quê? Ele tem uma faca. Não, eu tenho uma faca. É um brucutu. Aliás, cara, o cara do Crocodilo Dundee só fez aquilo, né? Não fez mais nada de relevante, né? Ele casou com aquela mulher, né, cara? Que contracenou com ele no Crocodilo Dundee. Isso eu acho que melhor que isso, só o Steven Seagal, que era casado com a Kelly LeBrock, né, cara? No auge dela, né, cara? Cara, o cara é foda mesmo, velho. Não, o melhor do Seagal não foi nem isso. O melhor do Seagal é ele pegar duas russas enfermeiras e deixar ela trancada no trailer pra fazer favores sexuais pra ele depois das gravações. Meu herói. Você não ia gostar, não, amor? Oi? Você não ia gostar, não, amor? Duas louras peitudas trancadas com você no trailer? Elas iam dar fora ou não? Mas, provavelmente. Se elas não me dessem fora. Se não, cara, não, imagina que você é o Steven Seagal. Você fala pra ela assim: ou vocês me dão, ou eu quebro todos os ossos do seu corpo. Eles vão quebrar a cara dele. Cara, eu não sei. Porque a gente não tem muita noção assim, do que é o cara. Pô, vocês já viram ele, os vídeos dele treinando o Anderson Silva e o... E o outro Machida, cara, ele é foda, ele é lutador mesmo. Ele, diferente desses caras tipo o Van Damme, que era bailarino, ele é lutador mesmo, cara. Ele era... Bom, ele é o único americano que teve um dojo autorizado, né? De Aikido no Japão, quer dizer, nem... Uhum. Ninguém conseguiu, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele é o único... Ele é o ocidental com a maior graduação também nessa arte marcial. E, pra vocês terem ideia, ele dava aula pro... Não tem os caras lá do serviço secreto? Esses caras que correm ao lado do carro do presidente. Uhum. Então, ele que dava instrução, né? De artes marciais e defesa pessoal pra esses caras, né? Então, tipo, porra... Ele é um cara foda, né? Ele era lutador mesmo, né, cara? Você acha que é uma pena... Posso perguntar? Obrigado. Você acha que é uma pena ele não estar no filme do Stallone? Ah, é, cara. Tipo, pô, tinha que estar, né, velho? Ainda mais ele. É um dos clássicos, né, cara? É, ele tá... Pô, eu dou mais relevância pra ele do que pro Van Damme, assim, nos anos 90. É que, cara, o Van Damme, ele não fez sucesso nenhum, acho, lá nos Estados Unidos. Ele fez sucesso aqui no Brasil no VHS, né, cara? É verdade, é verdade. E também depois que foi no programa do Gugu. Se eu não me engano, ficou de pinto duro lá. Na época que ele era um cara famoso, assim, se eu não me engano, eu acho que teve dois filmes dele que foram lançados primeiro aqui no Brasil, né? E depois lá fora, assim, justamente por isso, né? Ele era tipo o Information Society, não tem essas bandas que não fazem sucesso lá. E aqui, tipo o W, que até hoje faz show aqui no Brasil. Ninguém lá fora sabe quem faz. Faz só no Brasil, né, o show. É, Laura Pausini. O cara mora na Bahia, né? E o primeiro brucutuzão, eu acredito que tenha sido o Bruce Lee, né? Não. Não, quem foi o primeiro? Antes dele a gente já teve, né? Pô, desde o cinema... Pô, o John Wayne, cara. É, o John Wayne. John Wayne. John Wayne. Os caras mais... Mas os caras mais daquela época, tipo o Steve McQueen, o Ernest Borgnine, aquele cara, o James Cagney, já fazia filme... Nos anos 30, que ele era o fodão, assim, o violentão e tal, né? Mas eu acho que foi com o John Wayne mesmo que popularizou o estilo, assim, né? O cara... Badass, né? O fodão. Filme que mata, dá um tiro pra cima e cai três índios. com uma arma ele mata um bairro, né? Esse foi aquele filme do Clint, que ele mata o bar inteiro com uma pistola, com duas pistolas, né, cara? Acho que é Os Imperdoáveis, eu acho. Que ele quebra um quarteirão inteiro, não é? Não, esse outro falando é o western do Clint. É, nos Imperdoáveis, no final, né? Que ele entra no bar. ele analisa, né, cara? É, eu vou matar aquele ali primeiro, depois aquele ali. Aí ele chega e pega. Aquele ali não precisa me preocupar, né, porque aquele cara tem. Né? Ele vai atirar pra cima, se eu agachar ele não vai me acertar e não sei o que. Ele chega lá, matei tudo que anda e rasteja, não sei o que. É, já matei mulheres, crianças, né? E o orgulho disso, eu falei, caralho. Os caras olham pra ele, que esse velho vai matar gente? Vai. Ele deixa viva a gente funerário, porque tem que ter nossos corpos, né? Uma porra dessa. Mata o bar todo, cara. Agora o Borgnine é foda, cara. O Borgnine serviu na Segunda Guerra, foi ator, e o cara tá vivo até hoje. Ah, fazendo filme, tava no Reds, né? Era o Red lá, Aposentados e Perigosos. O cara lutou na Segunda Guerra, cara. Porra, tu imagina. Quem, inferno? Ernest Borgnine. Borgnine. Não é o Clóvis Borgnine. Não é o Clóvis Borgnine, não. É o Ernest. Eu não sei se vocês lembram do Águia de Fogo. Lembra do Águia de Fogo? Seriado? Seriado, claro. Muito bom. Não, você eu sei que você se lembra. Você é velho. Igual, agora e o resto da galera aí. O Sog é velho também, o Sog não lembra? Não me lembro, cara. Não. Não lembro. Então, o Ernest Borgnine tava nessa série. Ah, ele tava. Fuga de Nova York, vocês assistiram? O Kurt Russell? Sim, com o Kurt Russell. Ele era motorista de táxi. Ah, tá. Aquele velho. Cara, ele já era velho nesse filme. Esse filme é o quê? 82? Ele é tipo o Charles Bronson, né? Já nasceu velho, já. É. Nasceu com um bigode, né? Pô, o cara lutou na Segunda Guerra, cara. Ele era da Marinha Americana, foi no Pacífico na guerra. Pra tu ver como o cara é velho. Outro brucutu que a gente não lembrou aqui, o Jack Palance, cara. O Jack Palance Jack também Palance. Era um brucutu aí. Acredite se quiser, cara. Ah, cara, não conhecia por nome, mas vi a foto dele e lembrei aqui. Caralho. E ele com quase 90 anos, ele fez flexão de braço com uma mão só na festa do Oscar, cara, ao vivo. Caralho. Vocês lembram dessa cena? Aham. Sem fiozinho? Sem fiozinho, cara. Flexão igual o Rock Balboa, cara. Com uma mão só. Aí, Stallone. A gente não falou de Stallone. Calma, tá no início, cara, do podcast, cara. Tem bastante tempo ainda, tá? Calma, sua piranha, calma. Calma, sua piranha, calma. O... Puta, inferno, isso é foda. Olha! Engasgou! O inferno dando a risada dele de coxinha. Ele é velho, ele é velho. Quem era foda? Velho, pinto, não sabe mais. Ele não tá usando fralda geriátrica. É, o Costinha foi um brucutu do humor. Caralho! O Costinha já foi o Batman, cara. A se pensar, ele e o Chico Anísio, né? A diferença é que o Costinha já morreu. O Chico Anísio tá indo, né? Quase, né? Tá quase. Eu não vou falar nada, senão vou botar a culpa em mim. Eu ia perguntar se não falaram nada dele lá no MDM, né? Ainda não. Estão esperando o momento certo. A gente tá falando do Jason Statham. Talvez o Hell, o Inferno e o Moe, eles entendam o que eu quero dizer. Ele não parece o Alessandro, o lateral do Corinthians? Putz, mas porque o Sobe entenderia o que você queria. Eu não sei, eu não acompanho esses times pequenos. O Grêmio é super grande, né? Opa, campeão do mundo. Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Duas, né? Vezes. Manda ele a puta que eu pariu. Deixa pra lá, vai. Ficou quieto, não tem. Esse argumento é foda, né, cara? É, velho. Quem manda torcer pra time de bairro? A gente é tão melhor que o Corinthians que a gente foi pra Série B duas vezes também, tá? Sorte só que o Grêmio não ganhou essa porra dessa Copa São Paulo, senão eu ia pular com os dois pés na sua cara agora. É legal o Real tweetando, né? O Grêmio vai lá, tá ganhando, beleza. Aí o Grêmio perde. Ah, eu não gostava de futebol mesmo. O negócio é UFC. Por que você tá falando de futebol? Quem foi que... Falando em futebol, lembrei daquele filme com o Stallone, Fuga para a Vitória. Vocês viram esse filme? É verdade. O filme do Pelé. Michael Caine, cara. O Stallone é um goleiro, né, cara? É. O Real já viu o filme do Pelé. Já, eu vi os Trapalhões e o Rei do Futebol no cinema. Aquele que o Didi cobra escanteio e depois vai lá cabecear e faz o gol. O Real já tinha barba nessa época quando ele foi ver. Esse aí já era tipo assim, o início daqueles filmes ruins dos Trapalhões. Quando começou a aparecer o Gugu, o Dominó, não tem? Nossa, o Supla. É, esse aí foi o primeiro filme ruim deles, assim. O Supla fazendo par romântico com a Angélica. Supla? Não, mas acho que esse filme não era dos Trapalhões, não. Acho que era só ele. É, daqui a pouco vai falar daquele do Serginho Malandro com a Xuxa, daqui a pouco. Lua de Cristal, eu vi o Sérgio Malandro, o Inspetor Faustão e o Malandro eu vi no cinema. Ah, isso eu vi também. Inspetor Faustão. Aí o Faustão era pro Cthulhu naquele filme. Esta feira aí, meu. Ô, louco, bicho. Esta feira grande. O que te levou? Mais do que nunca. Olha aí, meu. Curiosidade mórbida. Quê? Eu? Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Que ano que é esse filme, ele cara? Ele já era rico nessa época já. Ele não tinha mais onde gastar dinheiro. 89? Eu já não era um criança, né? Cara, não sei. Eu acho que foi... Não tem aquelas besteiras. Você tá no shopping sem fazer porra nenhuma. Aí você olha... Tem mais nada pra você ver. Nota-se, né? Que não tinha mais nada. Cara, eu já passei por isso já. Eu fui, não tinha nada pra assistir e ia ter uma sessão de um filme muito bom. Foi ver Tintin. Não. Era. Quer dizer, um filme muito bom nada, cara. Era. Como é que é? Tem desse filme que tem até o 4 agora. Nenhum time tem, né? Premonição, isso. E a gente ia assistir Premonição, o primeiro filme. Só que ia demorar muito pra começar. Então, falaram, não, vamos assistir outro filme e tal. A gente tava com a irmã de um camarada meu. Cara, a gente entrou pra assistir Xuxa Requebra, cara. Cara, eu nunca... Cara, eu fico com muita vergonha, cara. Fica nada, mentira, você gostou. Tá bom, vai, eu gostei quando apareceu o KLB. Eu já achei demais eu ter ido ver o Shrek 2 no cinema, sendo que eu não tinha visto um ainda. Ah, mas Shrek é legal, cara. Mas enfim, Shrek não é um brucutu. A gente tá falando disso. Ô, Joker. Fala. A Xuxa é um brucutu? Cara, a Xuxa eu não sei, mas eu confio que o Sargento Pincel era, viu? A Xuxa eu não sei, mas a Marlene Matos era. Vocês já viram entrevista desse cara? É, como é que é o nome? Roberto Guilherme, acho que é esse cara que faz o Sargento Pincel. Cara, não. Ele serviu com o Silvio Santos, velho. Ele era paraquedista, esse cara. É ele, o Silvio Santos e Tony Tornado, cara. Eles eram... Antes de engolir uma bola de basquete, né? Os caras eram foda, velho. O Silvio Santos é foda até hoje, né, cara? Imagina o Silvio Santos na guerra. Olha, mas espera aí, espera aí. Eu vou pular agora, hein? Vai. É fogo, fogo! Mas eu pulo ou não pulo? Vou dar headshot. Pula logo, Bravanel! Calma, sua piranha, calma! Aí vai você primeiro, Sargento Pincel. A imitação de Silvio Santos do inferno é muito boa. Vai competir com aquele desenhista lá no MDM. É, a gente tá falando de cinema nacional, quer dizer, a gente não tava falando, mas a gente falou e eu quero falar disso. É, quem que é o brucutu brasileiro, cara? Ted Boi Marino. O Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, eu sabia que ia falar, é, né, o único. Ted Boi Marino também, pô. Ted Boy Marino foi um brucutu, cara? Ah, mas ele veio de Telecat. É, mas não fazia muito cinema também, né, cara? Aparecia visitando, assim. Ele aparecia mais nos Trapalhões, é. Ah, brucutu então? Brucutuzão, diretorzão? Jesse Valadão, meu pau é só É verdade, Jesse Valadão era brucutu. Esse, né? Jesse Valadão, deixa eu ver as fotos do cara. Pera, deixa eu procurar aqui que eu preciso saber quem é. Meu Deus, cara. Tinha uma foto Jesse... com tapa-olho aqui, cara. É GC com C, né, cara? E olha ele essa era foto. Sinistrão, cara. Ele era sinistrão. Dessa foto pra vocês aí, ó. O cara que usa tapa-olho é macho, cara. Eu não me meto, eu tenho medo. Boiola! O outro cara que era brucutu pra caralho, lembra do Tarcísio Meira no Tempo e o Vento? Claro, que era o Capitão Rodrigo Cambará. Eu tava vendo a semana passada no Canal Viva, que passa programas antigos da Globo, Tempo e o Vento, nossa, maravilhoso. Ele fez o R na cara do filho do fazendeiro, né? Aí não deu tempo de ele terminar. Aí ele falou pro cara, um dia eu volto pra terminar a perninha do R. Tarcísio Meira, que eu acho a cara do... Tempo! Do Charles Bronson, cara. Eu acho muito parecido. Principalmente nessa foto que eu mandei aí. Essa foto parece, cara. Parece sim, com esse cabelo grande aí. É que o Tarcísio Meira, ele parece ser muito mais alto que o Charles Bronson, né, cara? O Charles Bronson é um cara de chinês, cara. Aquela dele é achatada. Cara, essa foto velha. Eu lembro de um. Eu lembrei agora do Hermes e Renato, cara. Eles estavam. Tinha uma cena do. Eles estavam tentando matar o Jason. Dois policiais tentando matar o Jason. E toda vez que eles tentavam explodir o Jason, atirar no Jason, ele voltava, cara. Aí, sei que eles tentaram umas 30 vezes matar ele. Cara, o que a gente faz agora? O Jason não morre. Aí o policial, já sei. Caralho, que foda, cara. Ele tá rindo agora, não consegue contar piada. Aquelas pessoas que vão contar piada, ela ri, tá ligado? Não, não é isso. É que eu esqueci o nome do cara, então eu tô ganhando tempo. Aí o policial fala assim, já sei, ei, Charles! Aí aparece uma cena do Charles Bronson dando um tiro. Aí, e lá no fundo, assim, o Jason caindo. Aí os caras começam a comemorar que finalmente o Jason morreu. Só tem um homem que pode matar esse Jason. Quem? Charles Bronson. Obrigado, Charles! E eu tô vendo a foto do Jesse Valadão. Do Jesse Valadão, ele tem cara de brucutu mesmo. E ele era sinistrão, ele fazia questão de comer as atrizes e depois contava pra todo mundo no set. É aquela história de homem, né, cara? Que fala que pegou, mas não pegou nada, né? Não, ele mas pegava. Com essa cara aí. Ele pegava? Como tu sabe, ô Fernando? Ah, história, cara. Ele eu vi num comentário do YouTube. Eu já dei pra ele. Ele comeu a nova Bengal. Era bonita na época. Ah, o filme não é sobre Jesse Valadão. O filme relevante. É podcast. A gente ainda vai fazer um podcast sobre Jesse Valadão. O Jack Chan é um brucutu? Não. Ainda, apesar de ser um mirradinho? Apesar que o Bruce Lee também era magrelo. É mais que o brucutu tem a ver com a atitude, mais do que exatamente a ação. O Jack Chan sempre é o cara legal, Mr. Nice Guy, cara. Cara. É, cara. O próprio filme já fala tudo. Já, né? O Jet Li já é brucutu. Jet Li tem panca, né, cara? Ele tem aquela cara de cara. Cara, eu não sei, eu acho o Jet Li tão abaixo disso, assim. O Jack Chan pra mim é de babacão, ele tem cara de babaca. Ah, mas ele é carismático, né, cara? O Jack Chan, pra você ter ideia, ele sabia que ele nunca aceitou fazer um papel de vilão? No, quer dizer, depois que ele ficou famoso, assim, né, que ele começou a... Porque ele já foi vilão, né? Ele apanhou no filme do Bruce Lee, apanhou? É, ele aparece... Fúria do Dragão. Três segundos. É, aqueles caras que aparecem e já cai, né? Mas ele não aceitava fazer papel de vilão, não. Já o Jet Li não tinha. Tá nem aí, né? É. Pô, Jet Li, vilão bacana, é aquele do Máquina Mortífera 4, cara. É verdade. Sinistro, né, cara? Dá medo. Pô, cara, dele, aquele cara. Final é muito foda, cara. Quando tá o Martin Riggs e o Murtaugh indo lá pra pegar ele, né? Aí o irmão do cara morre, assim, né? E quem deu o tiro no irmão dele foi o Murtaugh, né? É. Aí o irmão dele morre, aí ele... Tipo assim, você vê que ele tá puto, né? Ele olhando pros dois, assim, puta. Aí ele fala, e aí, você tem bala? Falo, não tem. E você? Também não. É, fudeu. Então, vamos embora, né? É, acho que... Aí eles tão o Miguel e falam, não, cara, a gente tem que ir lá. É, a gente tem que ir. Aí, putz, eles tomam um cacete do chinesinho, né, cara? Dá pena até. Ele dava aquelas encaradas, né? Nesse filme ele dava umas encaradas, assim, dá muito medo, né? Que não piscava, com aquele olhinho de vidro, só com aquelas bolinhas dele botando um pro lado pro outro lá. Pô, tem uma cena que ele tá, acho, na casa de um dos dois, se eu não me engano, que ele desmonta a arma numa puxada, assim. Cara, ele dá um chute na cara de uma mulher grávida, né? Tem que ser muito mal, né, cara? Pra fazer um negócio desse. Só faltava ele dar um tiro no cachorro quando saísse, né? Não dei chute na barriga e respeito ao neném. Ninguém mais respeita a grávida hoje em dia. Tem gente que tá querendo comer o neném, pô. Depende da grávida. Depende do neném. Essa parte não é muito boa pro ar, tá? Nossos advogados não são muito bons ainda. Nosso advogado. É. Deixa pra lá, vai. É. A gente tá falando de brucutu. Vocês não tinham raiva daqueles caras assim que tentavam ser brucutu e não conseguiam? Tipo o Patrick Swayze, por exemplo, fazendo filme de ação. Assim, tipo aquele filme que ele é leão de chakra, de boate. Porra, antes aquele disso, que o cara chega Crepúsculo de Aço. Lembra desse filme? Que é um apocalíptico, tipo Mad Max, assim, que eles lutam com espada. Cara, é aquele filme. Ele fez também Cash? Não, cara. Foi o... Se o Sylvester Stallone. Falar um pouco de Russell com... Patrick Swayze tem cara de dançarino também. É, ele lutava igual um dançarino também. Ah, não, real, mas esse filme que ele era Leão de Chakra, ele era muito menina, cara. Ele ficava fazendo umas porra de Feng Shui, sei lá, que porra era aquela. Feng Shui. Tá faltando vida aqui, né? Luta Feng Shui, o que ele faz? Joga a cadeira no cara, né? Ele pinta o cara, tá faltando cor. Coloca um espelho atrás da porta. Falta vida. Sim, ele era o professor tarado do Donnie Darko. Exato. Já velhão acabadão. O outro cara que tenta emplacar filme de ação é o Keanu Reeves, né, cara? Poxa, coitado, velho. Com aquela cara de ele só tem aquela cara, né? Ele sabe o que ele me lembra? Ele me lembra aqueles bonecos que você compra que você pode mudar o rosto. Só que ele só tem um. É, inclusive tava junto com o Patrick Swayze no Caçadores de Emoção. Quem adora esse filme é o Nerd Reverso. Adora esse filme. Quem? Cara. Nerd Reverso. Quem? Quem é Nerd Reverso, né? Põe no Google Imagens, põe Keanu Reeves, cara. Todas as fotos, é todo o mesmo cara, todas. Pode estar de barba, pode estar sem barba, tudo igual, cara. Eu não gostei de Matrix, cara, acho que foi principalmente por causa dele, assim. E não assisti o Constantine também, porque ele estava no filme. Agora vou dizer um negócio que vocês vão bater em mim agora, cara. Eu gostei do Constantine, tá? É. Você nunca leu, né, o Hellblazer? Não, eu já li, cara, mas sei lá, cara, é um filme, não sei, assim... Mas leu muito pouco. É então. Aquele filme que, assim, quando dá na TV eu vou ver, eu sei que eu vou ver, sabe? Ele sabia as figurinhas. Tá certo. Pô, eu sei que é isso. Eu faço isso com a Liga Extraordinária. Até é, Liga Extraordinária é outro, cara. Quando tá dando, eu olho. Eu faço isso com o Demolidor, cara. Não, e eu gosto ainda da Liga Extraordinária, aquelas cenas ridículas do Mr. Hyde com os braços de borracha, não tem, cara. Aquela algema que cresce junto com a mão dele. Não, pior que eu gostei desse filme, mas eu não tinha lido a revista ainda, né? Aí quando eu comprei, falei, não, realmente, o filme é uma merda, não tem como. Ah, a gente vê isso em um monte de lugar, né, cara? Você vê esse negócio de... Ele era novo, ele era um brucutu? Pô, era, né, cara? Era, né, cara? O 007 dele é muito mais brucutu do que o Daniel Craig aí, que a galera elegeu aí como o melhor 007 de todos os tempos. Aí, né? Porra, eu não digo melhor, cara, mas assim, eu acho que o 007 do Daniel Craig foi, digamos, um 007 mais... Mais real, digamos não, assim. Não, menos 007, menos 007. É um 007 mais Jason Bourne. Digamos assim, tipo, tu acredita que ele pode dar um soco num cara e o cara vai apagar. Diferente do antecessor lá, o Pierce, que era um magrelo. Não é de dar soco pro cara apagar. O estilo 007 não é esse. Dá é soco na finesse. Cara, eu achei o... Calem a boca! Calem a boca! Eu achei o 007 Daniel Craig e o 007 Ultimate, cara. Tem F de francês na minha testa. É. Saca? Não, foi o que eu falei. Tipo, é um filme legal de ação, mas não é o 007, cara. Não. É um filme selado. É o Z-Word. É o que eu falei. Ele podia ser o 009, o 006. aquele agente que morre no início dos filmes, né? É. Eu lembro que a galera ficou revoltada quando eu falei. Eu falei, porque um dos grandes trunfos do 007 é que ele sempre foi boa pinta, né? Então ele seduzia geralmente mulheres pra conseguir informação. Eu falei, cara, o Daniel Craig seduziu. Vai ter que ser ninja, hein, cara? Muito ninja. Vai ter que ser o melhor de todos, 007 mesmo. Aquela cara toda. Aquela cara de pirica dele. Mas é, cara, o 007, até por ser um cara que veio da Guerra Fria, né, que ia para os países comunistas, ele não podia ser o cara porradeiro. Ele tinha que ser o cara que agia na surdina. Ele tinha que ser discreto, ele tinha que usar inteligência, ele tinha que ser sutil. Daniel Craig não tem nada disso. É porradeiro. É que eu acho que, sei lá, cara, o modelo 007, eu acho, não sei se ainda pega, sabe? Não tem mais. É isso, cara. Os filmes do Pierce Brosnan mesmo se mantinham fiéis a esse espírito do antigo 007 e foram muito bons, cara. É que a galera tem birra, né? Ai, não. Daí depois que saiu o filme do Daniel Craig, todos os outros são ruins, né? É igual o Batman, cara, né? É, né? Cara, essa discussão do Batman vai ser eterna, né, cara? O 007 do Craig lá, o segundo, o Quantum of Solace, eu acho terrível, cara, muito chato. Eu acho a história... Ah, só aquele que luta com o Augustinho, né, da Grande Família. É, isso, cara. Isso mesmo, cara. Mas aí até tem uma desculpa, cara, que ele falou que... Parece que o filme nessa época aí tava naquela greve de roteirista lá... Foi ele que meio que assim, ó. Ele terminou de escrever. Por isso que ficou uma merda. Cara, eu acho aquela história intragável, cara, muito chata. É, na verdade, eu acho que a intenção deles era fechar com um terceiro filme esse lance da organização misteriosa lá, né? Eu acho que por isso aquele era meio que um filme de transição, assim, né? Porque ele cita isso, né, naquele filme, né? Que o Augustinho, lá antes de morrer, fala: ah, eu sou um merda nessa organização. Eu não sou o pica grossa aqui, né? Você tá enganado achando, né? Aí. Tanto que aí depois você descobre que o namorado da guria lá também era da organização, né? Tal. Só que eu acho que agora eles mandaram pra pica, né, essa história aí. Agora o Sam Mendes parece que mudou tudo a parada, né? Ah, não vai seguir o esquema da história lá do. Parece que não, é uma coisa completamente diferente agora. Ah, cara, eu acho que o 007 tem lugar ainda. As pessoas falam, ah, porque é um personagem datado e tal, porque é da Guerra Fria, Guerra Fria não existe mais. Tudo bem, Guerra Fria não existe mais. Mas existe conflito com a China, interesses no Oriente Médio, eu acho que ainda tem lugar pra filme de espionagem no mundo atual. É só se for. O Missão Impossível tá aí, né, cara? Mostrando isso aí, né, cara? Os filmes vão bem de bilheteria aí. Não vi o 4 ainda, cara. Tô louco pra ver esse filme. Cara, o filme é muito legal. O foda é aguentar o Tom Cruise com 50 anos pagando de gatão, cara. Correndo sem camisa, tudo pelancudo, correndo. Correndo daquele jeito escroto que ele corre, né, cara? Ele corre daquele jeito, cara. filme todo, velho. Ele corre tipo marcha atlética, né? Vai ver, você tava deixando que o Roberto Carlos, a gente não sabe. Fala aí, o cara. Que gratuito. Falar de um. De um dos personagens. De um dos personagens mais clássicos dos Brucutu e da franquia mais legal também. John McClane, cara. Porra, foda, cara. John McClane. Ah, o John McClane também é um caso sério, né? Tipo, o primeiro filme dele era legal, mas ele, tipo assim, era aquele cara meio vítima da circunstância, né? Era um policialzinho, né? Barrela, que vai... Dando, e ele se, né, fode o filme inteirinho, né, cara? Ele não dá uma dentro. Mas você viu o enfodecimento do personagem conforme vai passando os filmes? No terceiro filme, né, cara? Nesse último filme, já, cara... Não, pois é, com um caminhão aí. Não, e pior, lembra quando o cara chega e fala, né? Ah, qual é o plano? Ah, eu vou até lá, vou pegar minha filha e vou matar aquele filho da puta. Ah, tá. Qual é o plano? É esse? Ah. Trabalha melhor improvisando, né? É. É o Wolverine. Mas, tem um cara que... A gente tá falando de caras que se acham, que tentam ser brucutus, né? E o Russell Crowe, cara? Eu acho que ele é brucutu, sim. É, ele é brucutu, inclusive, na vida real, né? Porque ele vive brigando no bar, bufando a mulher dele. Direto ele tá com polícia na casa dele lá. Não, cara. Não, ele quis dizer o Russell Crowe ou Terry Crews? O Russell Crowe. Ah, bom. É, o gladiador. É porque o Terry Crews também é, né, cara, brucutu. Mas ele é aquele brucutu que tem dois empregos, né? Ele faz comédia e faz filme. Isso. Não foi ele que deu mas, mas ele já fez filme que ele era mauzão. Tipo aquele... O Sexto Dia, do Schwarzenegger, lembra? Ele é um dos bandidos do filme. Ah, é. E aquele outro, aquele com o Gerard Butler e o cara que faz o Dexter lá. Gamer. É horrível esse filme, mas eu acho que o Terry Crews é um dos bandidos desse filme também. Ele é tipo, fica bufando assim, babando, preso na cela, cara, ó, vou soltar o negão fodão lá. É ele. Vou soltar o Hannibal, né? É ele. O fuzileiro. Ele, porra, ele é muito legal. Não, cara, agora você imagina, tipo, a mente do Hannibal no... Do Terry Crews, cara. Creio. Não dá pra segurar, né? Não teve a cena que o Renny fritou os miolos do cara com o cara vivo? Se fosse o Terry Crews, ele enfiava a cabeça do cara na boca dele e machucava. Cara, o Terry Crews ele tem uns papéis muito engraçados, né, cara? Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele é o nível cômico, né, cara? As branquelas. É, é demais. Depois do negão, tu não vai conseguir sentar. No Agente 86 também, ele é muito engraçado, cara. Ah, eu sabia que todo mundo odeia o Chris, cara. Ele pra mim é o melhor da série. Ele melhor é o pai do Chris, cara. Ele é o melhor, o pai do Chris é foda. Tem um filme também com... Ele vai ser o Eterno Julius, né, cara? Vai ficar taxado pra sempre com esse papel. É o pai do Chris. É o pai do Chris, nem Julius. Assim, podiam ter feito um spin-off, né, daquela série, mostrando ele no trabalho, né, alguma coisa assim, né, cara? Desenvolver mais ele, né? É, tipo, a série terminava sempre quando ele chegando em casa, né, mostrava o dia de trabalho dele. Não, e nas partes que a mulher escolhendo com ele, né, aquela baixinha, metade do tamanho dele, se tem aquele negão de 2 metros, 2,5 metros, sendo esculachado pela mulher, porra... E rola uma identificação. Cara, o episódio que ele esconde a Playboy dentro da caixa de ferramentas dele, cara, eu chorava. Foda, teve um episódio que ele ficou na promoção caixa de caixa de linguiça, mano. Putz. A mulher fez linguiça 2 semanas seguidas. Linguiça milanesa, linguiça cozida, assada, frita. E a menina não comia linguiça. Aí ela, você vai comer? Não vai comer, você vai comer. Você vai ficar até de madrugada. Aí de madrugada ele acordava lá, ia chegar pra menina, toma aqui seu deixo de amendoim. Eu não como a casca. Aí o viado ia lá e comia a casca. Outro episódio legal que você vê como ele é fodão é aquele que o Chris impede um assalto, lembra? Que o cara ia roubar a corrente de ouro da mulher. Ele fala, não, agora mal, você vai ter que me dar uma corrente de ouro. Aí ele vai e conta pro pai dele, né? Fala, o que tá acontecendo? Ah, o cara quer que eu... Tá me ameaçando que eu compre uma corrente de ouro. Aí o pai do Chris vai lá dar uma prensa no Achou cara. Achou que eu tava brincando? É. Eu vou estar no teu sonho. Com um taco de beisebol, né? Ele liga a TV, né, cara? Ele liga a TV, começa a assistir o aparece tomando banho, se não me engano. Ele tá tomando banho e tal. Aparece o pai do Chris no meio do banho. Ele fala, se tu encostar nele, tu não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. Eu tô cruzado, eu tô brucutinho. É, o Tom Cruise eu acho que é outro cara que pra se mim encaixa, tá naquela categoria de cara que quer ser astro de ação, mas não convence muito, não. Rola, ó, eu vi a Operação Valkyria com ele, cara. Ele até que se esforçou, mas sabe, não casa. Não passa credibilidade. É, não passa, cara. Você olha pra cara dele e não dá pra sentir firmeza no malandro. Mas você diz isso por ele tentar fazer papel de brucutu ou pelo ator? Porque, tem filmes que ele interpreta muito bem, assim. Eu gosto. Qual é aquele filme lá que a Terra é Invadida? Como é que é? Guerra dos Mundos? Cara, eu gostei do filme, eu gosto daquele filme. Isso. Mas ele Maguire, tudo bem. Agora, porra, a Invasão dos Mundos é muito ruim. Você acha ruim, cara? Achei horroroso aquele filme, não gostei não. O Guerra dos Mundos achei legal. Você gosta, Sorg? Cara. Como se eu gosto mais do original, né? Só que eu não acho ruim, não. Eu acho assistível. É porque, cara, o original ele tem aquele clima de suspense, né? Eles não tinham aquela tecnologia de ficar explodindo as coisas e nave. É, o original é mais tenso, né, cara? Trabalha mais com suspense. Já o 2 é moleque, né? É, o remake não. O remake é massa velha. Explosão, tiro, gente. É, clichêzão. Não sei o quê. Agora o primeiro, cara, quando dá um vislumbre do ET no. Eles estão, acho que no porão, e um vislumbre do ET passando assim numa janelinha. Dá um cagaço. Porra, cara, aquilo lá é muito foda, cara. Dá um cagaço que eu lembro que eu assisti esse filme quando eu era criança. Passava na TV. É preto e branco. Eu achei preto e branco esse filme. Ele é preto e branco? Não, não foi isso. Assim, mas era quando ele passava. É branco, tipo, eu acho que ele foi. Ele foi colorizado, né? É, eu lembro de ter assistido ele preto e branco e quando passava nas madrugadas da Globo, assim, não tem? Corujão. É, acho que antes de existir o Corujão ainda, cara. O remake é muito chato. Ele consegue salvar a filhinha, se reconcilia com o mais velho e ainda arruma uma bolinha. Não, o que me irrita nesse remake é os gritos daquela guriazinha. Puta merda, eu tava torcendo pra matarem ela. Eu também, que menina chata. Caralho, velho. Cara, eu acho que tem uma cena bacana desse filme, é a cena do carro, quando ele consegue um carro. E a galera começa a entrar dentro do carro e arranca a menina, joga pra longe. Tá... Começa a quebrar o vidro com a mão e começa a sangrar a mão dos caras. É, essa cena é bacana, mas o resto... Pensa, né? É o que o Real falou, cara. É massa velha, é explosão, é a nave do ZT. É isso, cara. Cara, mas ainda bem que tem. A gente tem essa tecnologia de explosão. Senão o Michael Bay tava fudido, cara. E né? O Gerard Butler? É, pro futuro? Butler? Gerard Butler. O Leônidas. E de Esparta. Ah... Ó, eu acho que o Leônidas é brucutu. É, cara, eu ia dizer, eu acho que eu nunca vi nenhum outro filme com ele, cara. Não, tem aquele filme que ele faz papel de ex-marido da Jennifer Aniston, que ele é... Cara, filmão, hein? Caçador de recompensa e tal. Ele também paga de brucutu naquele filme. E deu uma dedada nela na estreia do filme. Essa foi a melhor parte. Cara, mas esse filme é muito legal, cara. É sério mesmo? Você tá falando sério? Pô, eu sério, cara, eu acho divertidíssimo. Caraca. Ele é esse Xuxa no cinema. É, eu não sou parâmetro pra nada. Ele é o Change daqui, o réu. Pra tu entender, assim. Sacanagem. Tá achando que de sacanagem comigo também. Ou com ele? Falando do Gerard Butler, aquele filme que ele fez, esse Código de Conduta, é bacaninha, cara. Eles matam a mulher dele, não sei se vocês assistiram. Não vi esse filme. Matam a filha e a mulher dele, é com Jamie Foxx faz o advogado fodão. E aí ele arma uma vingança contra todo o sistema jurídico americano, contra a juíza que deixou o assassino escapar, o carcereiro que estava envolvido, o advogado, não sei o quê. E ele assim, é bem sanguinário, cara, só que o final é muito bunda, o cara inteligentíssimo. Sangue frio pra caralho, mata os negros assim, na maior, e tem um final cretino pra caralho. Conta aí. Pode contar. Ele dá um jeito, ele faz um plano, ele vai preso, porque ele quer ser preso, porque lá dentro da penitenciária ele tá arquitetando o plano dele de vingança. E o cara é inteligente pra caramba. Eles descobrem um espião da CIA que fala, pô. Espião do Batman. Você não viu que esse cara é viado? Porra, esse tá aqui pra espião, esse cara aí, porra. Esse cara tá mandando o Batman aqui, pô. É. Tá mandando o Batman esse cara. Era espião esse cara aí. Cara dele. O cara só quer se fuder, não tá vendo a cara dele, não? Ele quer fuder com você, quer fuder com todo mundo. Eu vou embora, vai embora. Esse cara é o, não é o Dick, é um viadinho. O Dick, aquele viadinho. Maconheiro, né? Muito engraçadinho você, né? É isso aí, só se for maconha isso aí. Agora, falando do Brucutu, pra vocês verem que o cara ser Brucutu, o cara não precisa ser fortão, não precisa ser um terra duro. Não precisa, porque o cara quer Brucutu. Sinistrão, fodão, Al Pacino. Ele é sinistro. É um tampinho, 1,5m. 1,5m, mas porra aí, o cara é sinistro. O Brucutu é o cara que resolve tudo sozinho, não precisa de ajuda, cara. Esse é o Brucutu. Al Pacino. Pô, quando ele faz Tony Montana. Aham, Porra, tem pavor do Tony Montana, cara. Eu vou te apresentar, meu pequeno amiguinho. Essa cicatriz aí, é de chupar buceta? Ah, muito foda. E Serpico também, né? Outro filmaço também. É Serpico. Verdade, Serpico. Serpico é a típica história do homem contra o mundo, né? Porque pô, até quando ele é viado, né, cara? Num dia de cão lá, ele era, ele era bicha lá com... Viado, bicha. Namorado, né? Viado, dois bichas. Robin, viadinho. Quem é esse cara, porra? É, ele não era desmaiçante, né? É, porque ele tinha um namorado. O namorado queria fazer uma cirurgia plástica pra tirar o pinto, né? Isso aqui é pra amolecer pinto, isso aqui cai pinto. É o líquido que você passa na cabeça do pau. Ele tomou bom. É o pinto que é forte. Porra, tá usando líquido, caralho. Tá dando tudo certo, né, cara? Minha filha vem cá, minha filha. Tem o líquido que amolece pinto, tá vendo pinto isso aqui. Isso que faz cair pinto. Líquido, você não abre com o ar, não. É o pinto. Como é que é? Como é que é? Como é a senhora na mansão Wayne? Eu vou. Na mansão Wayne? Quando eu falo que o tema é só um pretexto pra gente encaixar uma feira da fruta. Mas o melhor dessa cena é o PIN! Alô? Alô? Chefe! PIN! Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. É o chefe? Já vai. Chefe! Lembrei aquela outra parte. Chefe! Tô cansado pra caralho. Eu não trabalho nesta merda. Chefe! O que foi? Eu tô cansado pra caralho. Só trabalho nesta porra, merda. Foda nessa porra. É, fazer o quê, né? Eu tô ficando velho, meu filho já não sobe mais. Tem que fazer alguma coisa pra me divertir, né? Pior que criança, né, é cara? É um charuto, meu filho. É Havano. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Esse podcast com o Réu ficou muito bacana, só que ele ficou muito grande também. Então, essa foi a primeira parte. Semana que vem a gente coloca a segunda e última parte. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. E gritem bem alto. Whatever. Baile dos Enxutos. É isso aí. Até mais. Esqueci, cara. Era Baile dos Enxutos, né? Eu esqueci.